Malícia no beat, papo do reino. Gera pipiu, tu tá ligado? Não sei pra quê, Malícia tá falando a porra do meu nome toda vez. Me se pega, não precisa não, caralho. Mau elemento sem futuro, ratão perigoso. Trajado de lola, na régua e cheiroso. Se envolve sem medo, se joga no golpe. Vai ser macetada, ela ama o barulho. É tufi, tufi, pof, pof. Apaixonei na sua botada. Na minha exota, baby, é só macetada. Desse jeito que tu mete, já tô gamada. Só sucadão rolando até de madrugada. Ah, DJ, toca a percussão. Ela vem pra minha teta e quer um sexo forte. É tufi, tufi, pof, pof, pof, pof, pof, pof, pof, pof, pof. Só puff, puff. Só tufi, tufi, pof, pof, pof, pof, pof. Só tufi, tufi, pof, pof, pof, pof, pof, pof. Manto do meu time, a cara do crime. De fuzil na mão, eu sou águia, leão e tigre. Não percebi, me apaixonei na sua botada. Na minha exota, baby, é só macetada. Alicia no beat. Enquanto você copia, eu como a sua tia. Macet, macet, macet, macet, macetada. Na minha exota, baby, é só macetada. Mau elemento sem futuro, ratão perigoso. Trajado de lala, na régua e cheiroso. Se envolve sem medo, se joga no golpe. Vai ser macetada, ela ama o barulho. É tufi, tufi, pof, pof. Não percebi, me apaixonei na sua botada. Na minha exota, baby, é só macetada. Desse jeito que tu mete, já tô gamada. Só sucadão rolando até de madrugada. DJ, toca a percussão. Ela vem pra minha teta e quer um sexo forte. É tufi, tufi, pof, pof, pof, pof, pof, pof, pof, pof, pof. Só puff, puff. Só tufi, tufi, pof, pof, pof, pof, pof. Só tufi, tufi, pof, pof, pof, pof, pof, pof. Manto do meu time, a cara do crime. De fuzil na mão, eu sou águia, leão e tigre. Não percebi, me apaixonei na sua botada. Na minha exota, baby, é só macetada. Alicia no beat. Aprenda a respeitar o homem mau. Macet, macet, macet, macetada.